Queria dar o fora, mas não sei aonde ir. Eu queria sumir, sem relógio, sem itinerário, sem escolta. Quando a noite é consumada e o bicho anda solto, quando a gente sabe que não tem mais volta, quando a resignação é quase uma revolta. Eu queria dar o fora, mas não sei aonde ir. Queria sumir, sem relógio, sem itinerário, sem escolta. Quando a noite é consumada e o bicho anda solta, quando a gente sabe que não tem mais volta, quando a resignação é quase uma revolta. Thank you.